Seguindo em frente, agindo consciente, abrindo barreiras através da mente. Seguimos tranquilos pelas ruas da cidade. Tudo diferente, vem fazendo a nossa arte. Todo dia podemos ver sentimentos abstratos que temos a viver. Concepções amorosas formadas pela luz. Aprendizados necessários. Essa vida nos seduz. Mais um dia de sol, dividindo o pão. Acreditamos que a fé sempre foi a solução. E seguimos em frente, na cara e na coragem. Momentos sinceros que nos trazem a verdade. Possa ver, possa crer, é a situação. Mais um ano se passou, nada acontece em vão. Gente erra pra aprender. Mais uma hora certa, e essa hora vem. Na hora certa, somos gratos a Deus. Uma noite de luau, mensagens transmitidas pelo fonte natural. Somos gratos a Deus. Uma noite de luau, mensagens transmitidas pelo fonte natural. Reggae. Todos. Se caiu, levanta, sem desistir da missão. As pedras no caminho são necessárias, mas não se pode se deixar abalar e observar. O porquê das coisas vai te ajudar a solucionar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de obstáculo. Oráculo, todo mundo tem um dentro de si. E acessibilidade facilita evoluir. Facilita evoluir, facilita evoluir. Conexão entre o consciente e o inconsciente. Compreensão amplificada daqui pra frente. Conexão entre o consciente e o inconsciente. Compreensão amplificada daqui pra frente. Não sente o grave da batida direto no coração. Enquanto a mente vai absorvendo mensagens do som, é só focar no que se quer. Focar no que se quer, então vai. Vai, nem que seja pé. Então se vire com quem der, se prepare pro que vier, mas não cai. Só depende da sua fé. Que pra quem vai, as chances podem ser muitas ou poucas. Mas pra quem fica parado, irmão, a chance é zero. E pra quem vai, as chances podem ser muitas ou poucas. Mas pra quem fica parado, irmão, a chance é zero. E pra quem vai, as chances podem ser muitas ou poucas. Mas pra quem fica parado, irmão, a chance é zero. E pra quem vai, as chances podem ser muitas ou poucas. Mas pra quem fica parado, irmão, a chance é zero. Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Que Deus ilumine, vai! Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Seguindo em frente, cabeça erguida. A vida passa pra quem fica à toa na vida. Eu vou na boa sem perder a rima. Faço minhas próprias escolhas, minhas parcerias. Botando pras cabeças ao menor sinal. Irie e fonte natural. Sigo sempre em frente, acreditando no bem, fortalecendo a corrente. Sigo sempre em frente, fortalecendo a corrente do bem, do bem, do bem, do bem. Botando pras cabeças ao menor sinal, Irie e fonte natural. Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Todo dia. Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Vai. Que Deus ilumine, que Deus ilumine. Todo dia. Que Deus ilumine, que Deus ilumine a todos.